Show da manhã. Você sintoniza ZYJ 268, 1360 kHz. Rádio Terra Nativa AM de Açaí, uma empresa afiliada ao Grupo Vrena de Comunicação. Participe da nossa programação. Ligue 3262-1367 ou acesse www.redeterranativa.com. Rádio Terra Nativa de Açaí para mais de 50 municípios. Direção geral, Edmar Santos. Oito e seis.